André Cidis, o mural. Chegou o chefe do piseiro, em nome de Favor Produções. Alô, meu parceiro Guto, descanso do guerreiro, a mais estourada do meu Brasil, papai. Vai! O porro pra ser bom tem que ser do interior. A ponta vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, fica querendo dançar. O paredão tocando e nós voltando pra torar. Forró pra ser bom tem que ser do interior. A ponta vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, fica querendo dançar. E Charlie tá gravando e a galera vai cantar. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro. Isso é mesmo, Queiroz, o chefe do piseiro, papai. Em nome de Favor Produções, 71 9399-7478. Leve pra sua cidade, papai. O porro pra ser bom tem que ser do interior. A ponta vai chamando e a poeira levantou. As mina tudo doida, fica querendo dançar. O paredão tocando e nós botando pra torar. Forró pra ser bom tem que ser do interior. A ponta vai chamando e a poeira. Isso é Emerson Queiroz, em nome de Fabo Produções. Chama Juninho, Charlie Sam, gravando tudo ao vivo, papai. Alô, Betinho, mão delícia, papai. Tamo junto.